Um, dois, três, quatro. Conheça a I don't wanna know. Mas não tem revolta, não. Paraguai ou Uruguai? Sem ter você, como se a saudade fosse a coisa mais banal. Boa tarde. Posso falar contigo rápido? Vou pedir a merenda. Do nada com a minha amiga. Você me leva ali na. Tá barato. Bota ele no braço. Quero uma. Não adianta, não. Almoço, almoço. Água parada? Água? O tempo passa e é a gente. Essa aí é 20. 23 é a de cor. Trouxe bolachinha, foi? Ai, meu Deus. Vagabundo. Ah, bicho malandro. Long, long time. Aqui dá certo. Espere por mim aqui na estação. Olha as calças.